80 páginas de novas histórias. Casa dos Mistérios. Não sobrou esperança depois da Guerra do Apocalipse. O mundo se tornou uma catacumba fétida, com corpos apodrecendo pelas ruas. Isso porque nós ganhamos. Todos perderam alguém, inclusive eu. E como o mundo estava acabando depois de todo o estrago causado, o tempo não ia curar aquelas feridas. Mas entre os pensamentos de acabar com tudo, eu tive uma ideia. E se eu tivesse um jeito de fazer com que nada daquilo tivesse acontecido de verdade? O meu plano precisava do Flash e da velocidade dele para criar um ponto de ignição e reescrever o passado. Eu ia guiá-lo com magia para alterar os eventos e impedir que o Darkseid achasse o nosso planeta. E por todos os meus pecados, eu decidi que quem iria pagar a conta seria eu, independente do preço. Foi o meu primeiro ato nobre de verdade durante a minha vida inteira. E o preço seria bem alto. DC Showcase, Constantine, Casa dos Mistérios. Versão brasileira Cinevídeo. Mas que palhaçada é essa agora? Ah, nada mal. Tudo bem, nós vamos de escada. Fica tranquilo, Johnny. O que vocês estão fazendo aqui? Não é todo dia que um otário que nem você faz 50 anos. E ainda mais um otário que tantos demônios querem matar, não é? Para, Jason. Zah? Essa noite é sobre amizade, família e sobre ter aguentado até aqui. E cerveja? Também é sobre cerveja. John, você comeu ovo em conserva no pub de novo? Eu já te avisei que eles não repõem aquilo. Não é isso. É que eu pensei que tivesse morrido. Claro que não. E não assusta as crianças antes de dormir com suas historinhas. Crianças? Papai! Ela não quer me deixar brincar. Porque ele é um bebezão que quebra as minhas criações incríveis. Eu já falei que vocês têm que se cuidar e ser gentis. Della, deixe ele brincar. E Jack, não quebra as coisas. Agora beijem o papai e vão pra cama. O que que houve? Zá, traz água pra gente. Você também? Vem cá. Jack! Jason, chama um médico! Oh, my God. amor de Deus, não! Não! Alguém me ajuda! Socorro! Socorro! Zah, você tá bem? Rich, se isso for sacanagem, eu vou amaldiçoar você colocando um fungo no seu saco que não vai sarar nunca. Não, não é brincadeira, papai. É o que você merece. Feliz aniversário, John. Se perdeu novamente dentro da própria casa? Claro que não. Cadê a minha cerveja? Olha só! Quem foi aquele defunto que a gente conjurou pra fazer um show de comédia pra gente? Edwin Tigley. O John tinha certeza de que ia funcionar. Errei feio naquele feitiço. Ele voltou com o corpo apodrecendo. A pior parte é que ele não conseguia nem terminar as piadas sem lábios. Até parece, só ficou mais engraçado. Era só uma boca cheia de dente. Essa foi boa, gente. Sabe o que fazer com uma mão ruim, John? Tem que descartar. Calma, galera. Vamos dar uma mãozinha. Quem é que tá aí? Pode aparecer. Geralmente se usa vela. Não liga pra isso, não. Eu só quero testar uma coisa, sabe? A prática leva à perfeição. Você acha? Me mostra. Você sempre foi a mais esperta, Zé. Só um minutinho. Ai, botões chatos. As crianças estão dormindo? Mas do que é que você está falando? Nós não temos filhos. Não? Você falou que não sabia. Será que você mudou de ideia? É, eu acho que sim. Sim. Então, meu bem, se prepara, porque essa noite vai ser mais especial ainda. Eu tô topando 100%. Tem certeza de que a gente não tem filhos? Um é Jack, a outra é Deli. Deli? Não tem, não. Anda, John. Me dá uma atençãozinha. Claro, claro. Eu tô prontinho. A questão é que eu tenho quase certeza de que você me apresentou para os nossos filhos há pouco tempo. Ai, por que a sua mente não para? Tá bom, vou pela escada. Vem cá, por favor, dona Luminária. Eu vou te apresentar pra dona Janela! Patético. Pelo jeito, eu consegui. Puta que pariu. Um feitiço de ilusão? Tá bom, é a minha especialidade. Vamos ver quem tá te enrolando. Lembra de como você chegou aqui? Pergunta, qual o nome? E o pai responde, os aristocratas! Olha, pessoal, isso realmente foi muito nojento. Mas eu sei que você adorou. Aonde você pensa que vai, hein? Eu vou ao banheiro. Tudo que entra, sai, não é? Tudo bem aí, John? Só um minuto, deixa de ser chato. Eu acho bom valer a pena. Lembra de como você chegou aqui? Você fez isso mesmo? Me trancou na casa dos mistérios e jogou a chave fora? Você não faz ideia do que provocou. Mudar o passado da Terra não criou só uma onda, mas uma tsunami de perturbações. Então meu feitiço funcionou. E o espectro, semideus, babaca como é, assumiu a responsabilidade de encher o meu saco. Você não poderá mais interferir com poderes que não entende. Peraí! O que é, humano? Eu não sabia que era contra as regras. Não importa. Eu acho que as pessoas deviam saber o preço altíssimo que vão pagar se fizerem o que eu fiz. Anuncie a minha sentença. Pra servir como se fosse um cone de segurança numa rua perigosa pra mortais patéticos. John Constantine, por mudar o passado e o futuro do seu planeta, você está condenado a passar a eternidade na Casa dos Mistérios. E é claro que eu tinha que falar uma bobeira pra irritar ele. Se um dia você cansar dessa vida de semideus, você pode ser um locutor fantástico. Sabe, tipo, atenção, atenção! A sua roupa é horrível! Quando você aprendeu a usar a privada? Não enche o saco. Depois de saber a verdade, a lavagem cerebral e os feitiços de confusão não funcionavam por muito tempo. Isso levou à minha morte. O esperado era acabar por aí. Mas engano nosso. O feitiço de vingança do espectro sempre me mandava de volta a esta casela. Então eu passei pela experiência de morte nas mãos dos meus amigos e entes queridos. Muitas e muitas vezes. Chegou um ponto em que as mortes cômicas eram uma ótima saída da rotina. Para com isso, vai dormir, seu moleque penteiro! Vai ficar sem televisão hoje! Casa dos Mistérios não está presa às regras do tempo padrão. Os dias se tornaram meses, depois anos, depois décadas, e por fim, séculos. Para mim, o tempo não era nada mais que uma grande mancha de sangue. E quando eu pensei que as coisas não tinham como piorar, vocês apareceram. Bom te ver, John. Eu não me arrependo da decisão. Como eu falei, o mundo tava na merda. E ninguém tinha muita coisa a perder. Vou te mostrar o quanto você tem a perder. Ainda não está pronto, olhe. Se o ferro não está vermelho, cereja. Eu sinto que a vítima não tem a experiência completa. Se é pra fazer isso, vamos fazer o troço direito. Não é, Nergal? Realmente. Quando ouvi o anúncio do espectro de que você ia perder a eternidade condenado a uma prisão domiciliar, eu não podia permitir. A sua alma é minha. Eu deveria definir a sua punição final. A mamãe me ensinou a dividir. Parece contente com a sua decisão. Deve pensar que uma eternidade de tortura vale pelo que você e seus amigos receberam. Bom, para mim vai ser um desafio. Ah, o que é isso? Ah, tá achando que só você tá afim de me torturar, é? Constantine, agora você é meu. O que está fazendo aqui? Vou começar a torturar esse infeliz por toda a eternidade. Errado! Sou eu que vou torturar. A alma dele é minha, viu? Você vendeu a sua alma eterna duas vezes? Claro que não. Eu, a Shox, segundo dos caídos, vim reivindicar a alma deste humano. Eu vendi a minha alma 3 vezes. Só por cima do seu cadáver. O contrato real da alma dele é meu. Eu discordo violentamente. Exijo que vocês dois saiam chaba. Vai fazer o quê? Metido a besta. Preferência. Eu tenho preferência. Não se atrevam sequer a encostar nele. Querem se possitam e comitam. Os ad vincula e potes diligere. Como se atreve? É só quebrar essas correntes. Não faça isso. Você não viu que o feitiço é carregado pela nossa raiva? Acertou, Shox. Se conseguirem pensar em coisas boas como borboletas, gatinhos, de repente, as correntes podem cair. Eu vou matar você! Esse pensamento não é muito bom, mas eu tenho muito que agradecer. Eu nunca teria conseguido sair daqui sem vocês. É que o espectro é forte demais para um mero mortal como eu. Então eu fiz ele avisar onde eu estava, para os três otários me tirarem daqui. Ele nos enganou! Você é tão burro! Por que não começou a torturá-lo imediatamente? Eu estava saboreando o momento. E quem está chamando de burro, se você está preso aqui do meu lado? Se a carapuça serve, Nergal! Chega de papo! Tchauzinho, otários. Até nunca mais. Uma caminhada no mundo entre mundos. Nada mal, Johnnyzinho. Ai, não. Deveria estar preso por toda a eternidade. Acho que a eternidade não é mais como antigamente. Pelo visto, não. Desculpa, mas eu tenho que ir. Você não tem mais ninguém pra incomodar, não? Deixa de ser chato. No momento, você é meu maior problema. E agora? Vai apagar minha memória até eu virar uma fruta? Vai continuar usando a Zai e os meus outros amigos pra acabar comigo? Está enganado, humano. Nunca desejei seu mal. Você transformou o amor da minha vida numa súcubo, meus melhores amigos em demônios. Pra mim, isso é mal. Te coloquei onde poderia passar a eternidade, com os mais próximos de você. Um sonho perfeito sem fim. Você se considera indigno de felicidade. Você não quer ou não consegue deixar seus erros passados no passado, mesmo que os mortos tenham te perdoado. Ai, que inferno. Eu fiz aquilo comigo mesmo. Aquilo tudo. Eu transformei a Zá num monstro, ela e todo mundo. Eu não sirvo pra nada. Agora, finalmente, está enxergando. Eu aceito a minha punição, Espectro. Chega de truques. Eu vou ficar no meu canto. Pra sempre. Eu tentei protegê-lo das consequências de mudar o passado. Mas essa oportunidade se fechou. Ah, esses seres semideuses são muito chatos, de verdade. Me diz logo o que você quer. Eu? Nada. É o universo que exige uma compensação. O universo é um ser vivo. As maravilhas nele existem para todos nós. É glorioso. De verdade. Eu vejo tudo. Eu entendo agora. É... Você foi egoísta. Você fez mal ao universo, burlando as regras. Agora, o universo vai acertar as contas. Não, isso não. Espectro, me ajuda! Não deixe isso acontecer! Usa o seu poder, Espectro! Me mata! Me mata! Eu sinto muito, John Constantine. Baseado em personagens da DC. Com as vozes de Nando Lopes, Léo Rabelo, Márcio Dondi, Elcio Romar, Julie, Alexandre Magolo, Ilka Pinheiro, Pedro Azevedo, Júlia Freitas, Arthur Carneiro, Sérgio Stern, Cafi Balussier e Teline Carvalho. Direção de dublagem, Aline Guetze. Acamante, o último rapaz sobre a Terra. DC Showcase, Kamandi, o último rapaz sobre a Terra. Versão brasileira Cinevídeo. Uma reviravolta irônica, preciso admitir. Me solta e eu devolvo vocês ao seu devido lugar na cadeia alimentar, roedor. Tentador. Mas eu prometi à minha ninhada um banquete de carne de gato. Capturado de novo, Tufton? Quantas vezes já salvei a sua pele, hein? Menos vezes do que eu já salvei esse seu couro pelado. O que aquele animal está fazendo aqui? Armando uma fuga! Eu duvido que tenha munição para todos eles. Pode deixar. Eu tenho planos de fuga. Olha só, isso não conta como um resgate. Levem todos! Ben! Quem é esse aí? Ele era o plano de fuga. Tufton, esse é Ben Boxer. Eu pensei que você fosse o último homem tagarela. Homem? Não exatamente. Essa cidade já foi cheia de humanos. Famílias, mães, pais. Meu avô trabalhava para uma organização secreta. Quando aconteceu o desastre, ele fechou nós dois num bunker chamado Comando D. E, pois é, é daí que veio o meu nome. Éramos os únicos sobreviventes. Racionamos os suprimentos o máximo que pudemos. Tínhamos alguns livros, uns rolos de filme. Ele me ensinou tudo o que podia. Até que... ele era minha única companhia. Meu único... amigo. Suas últimas palavras foram: você é o último rapaz sobre a Terra, Kamandi. Pelo bem da humanidade, você precisa sobreviver. Se estivermos indo para onde eu tô pensando, duvido que algum de nós vai sobreviver. Ai, aceita, primata. Ninguém nunca volta daqui. Muitas seitas assim surgiram desde a queda. Nós vamos ser sacrificados. Aí vem Golgan, o guardião dos dias antigos. Bem-vindos, candidatos sortudos. Há muito tempo, a Terra foi abalada pelo grande desastre. Montanhas ruíram, mares ferveram. Era para ter sido o fim de tudo. Mas... um ser abençoado desceu dos céus. O Todo-Poderoso. Ele usou seus grandes poderes para salvar a Terra da destruição total. Apagando incêndios e remendando as fendas. Mas o esforço foi demais e ele caiu, jurando um dia retornar. Mas já se passou uma era. Muitas eras. Talvez ele volte com outra imagem que nem ele mesmo reconheça. Por muito tempo, buscamos candidatos que apresentassem os grandes traços do Todo-Poderoso. Alguns de vocês foram trazidos de terras distantes. Outros treinaram a vida toda para provar o seu valor. Eu, Zuma, vou superar os desafios. Mas e aqueles que perderem? Eles terão a honra eterna. Que comece o primeiro desafio. Dizem que o Todo-Poderoso conseguia caminhar nas nuvens como no chão. Agora tentem fazer o mesmo. É pra gente pular pro outro lado? Ha! Zuma não precisa de ameaça. Quem ousa me seguir? A gente espera aqui mesmo. Não! Nós somos do chão! Não! Ninguém salta como um tigre. Dustin! Aguenta aí! Um de cada vez! Anda! O humano roubou! Ele está deturpando o ritual! Eu não me importo com seu ritual ridículo! Eu só quero sobreviver! Pois não vai, humano monstro! Zuma não vai permitir isso! Tá feio isso aí. É claro que não. Está tudo... fraturado. Ha! Deixem ele aí. Ele já perdeu. Não vou abandonar ele. O macaco está certo. Vocês têm mais chances sem um peso morto. E já pode comer ele? Não! E você vem com a gente. Que desafio é esse? Apenas atravessar o corredor e abrir a porta. Que moleza! Garras gigantes? Está escrito. Arma nenhuma penetrava a armadura dele. Elemento algum perfurava seu corpo. Isso parece trabalho para um homem de aço. Afinal, o que você é? Uma experiência. Não é contra trapaça agora, Zuma? Zuma está guardando forças. Água. Eu não enferrujo rápido. Não é vapor de água. É ácido! Ben, cuidado! Eu consigo parar! Você tá maluco? Alguns ácidos queimam metal mais rápido que pele. Criatura alguma era páreo para o Todo-Poderoso. Ele domava monstros muito maiores que ele. Agora, enfrentem o desafio final. A fera! Dufton, Ben, vão se esconder. Ah! uma. Temos que trabalhar juntos. Você distrai ele e eu vou... Aqui está a sua distração. Enquanto a fera devora você, Suma vai dar o golpe final! Suma vai matar a fera! Eu sou todo poderoso! Você salvou Suma? Meu avô me ensinou a ter compaixão por todos os seres vivos, até os monstros. Isso. Calma. Clique clack pra você também. Vida longa ao Todo-Poderoso. Aproxime-se e leve o seu prêmio. Só podia ser ele. Outros buscavam traços superficiais que importam menos. Mas você demonstrou as verdadeiras qualidades do Todo-Poderoso. Sabedoria, sacrifício e a mais rara e incrível qualidade de todas. Compaixão pelos inimigos. Vida longa ao Todo-Poderoso! Vida longa ao Todo-Poderoso! Vida longa! Agora, vista o traje, grande herói, assuma o manto do Todo-Poderoso. Espera! Não! Eu não sou o Todo-Poderoso, mas agora eu tenho certeza de que ele é real. E se ele tá por aí, eu não vou descansar até achar o Superman. Planeta Diário. Vamos nos separar por aqui, amigos. O clique-clack não leva todo mundo. Tem o mesmo coração que ele. Procure um órfão como você. Eu vou achar o Todo-Poderoso. E ele vai restaurar a Terra. Cuidem uns dos outros. Até a próxima. Ele vai viajar sozinho. Mas que garoto doido. É verdade. Mas aposto que ele consegue. Não me atrevi a dizer que é escrito sobre ele também. Sinto que o maior desafio de Kamandi ainda está por vir. E se ele fracassar, pode ser o fim de tudo. Baseado em personagens da DC. Com as vozes de João Capelli, Maurício Berger, Guilherme Lopes, Luiz Sérgio, Renan Ribeiro, Lacarve, Pedro Azevedo e Cafiba Lucier. Direção de dublagem, Aline Guedes. Thank you. Novas Tropas, apresentando Os Perdedores. DC Showcase, Os Perdedores. Capitão Storm. Ben Jones, uma milha por minuto. Artilheiro. Sasha. Hulk. Johnny Cloud. Agente especial Fen Long. John. Versão brasileira Cinevídeo. Reage. Que beijão, hein, senhora? Eu já ia comentar que ele se deu bem. Ele estava com as vias aéreas obstruídas. A técnica libera. Já vi que os americanos não são tão avançados na medicina quanto pensam. Obrigado. Agora eu quero respostas. Vai ter que ser mais específico, Capitão Storm. Por que estamos fazendo missões para a inteligência chinesa? O que atacou e destruiu o meu barco? Como nós estamos numa ilha que, segundo todos os mapas já feitos, não existe? Será que você pode responder alguma dessas minhas perguntas? Não. O Johnny vai ficar bem? Estamos na vala, capitão. O rádio não tem salvação, as munições estão escassas, a comida tá perdida no mar. A única forma de alguém ficar bem é completar a missão, achar a base científica da China e proteger a pesquisa. Pesquisa ultra secreta tão importante que pode acabar com a guerra? Como sabe disso? Você acabou de falar. Tem um avião de transporte na base. Com sorte, tem combustível para voltarmos para sua frota. A caminhada é longa e nós não queremos passear por aqui à noite. Avisa seus soldados que precisamos ir. São os soldados do Cloud. Agora eu sou o capitão de 50 toneladas de sucata encalhada. Com licença, agente Long. Eu queria agradecer por salvar minha vida. Eu não sei o que você fez, mas obrigado. Se não controlar o seu cachorro, eu vou. O que foi, Puck? Caramba, minha nossa! Isso foi... Isso foi um erro. Perdedores, atirem neles! Ah! que nós estamos aqui. Não! Chega de conversa de agente secreta. Viemos porque os aliados querem usar esses bichos contra o inimigo. É isso? Não fala absurdos. Absurdo? É fugir de um monte de dinossauros famintos. Você pensa muito pequeno. O plano é transformar em arma a força imensurável que trouxe os dinossauros do tempo deles de volta pra cá. E você tá sendo descuidado. Ah, eu tô sendo descuidado? Sem movimentos bruscos. Você tá vivo? De nada. Eu tava bem até você tentar me explodir. Uhum. Onde estão os outros? O que é isso? Isso é uma laceração. Uma fenda no tempo e espaço. Emitindo uma energia 100 vezes maior que a da bomba atômica que os seus cientistas estão desenvolvendo. Se nós controlarmos isso, essa guerra, todas as guerras, vão virar história. 100 vezes maior? Com uma arma assim, o mundo vai virar história. Extinto, como as criaturas nessa ilha. Não. O lado que não ficar com a arma vai acabar extinto. Ninguém vai ficar com ela, Fen. Nós vamos destruí-la. Não pode. Tudo que usar contra ela vai parar do outro lado. Não importa onde e quando seja. Johnny, eu tenho ordens. O meu país precisa de mim. Cookie! Artilheiro! Capitão! É bom te ver, senhor. E os outros? Acabamos nos separando. Anda! Vamos! Ah, droga. Peraí, cadê? Ah, não, garoto. Não. Harry, não! Harry? Não tem Harry aqui, não. Na pista eu sou o Jones, uma milha por minuto. O homem mais rápido do mundo. Oh! Feioso! Sasha, procura o arsenal. Artilharia pesada. Sim, senhor. Perdemos o artilheiro. Cai fora do avião, Bill. É uma missão para um só, eu não tenho tempo para explicar. Você quer salvar o Jones bombardeando o Rei Lagarto de volta para a Idade da Pedra. Mas se não funcionar, você vai dar uma de kamikaze. O problema de você fazer essa viagem só de ida é que a sua unidade precisa de você, ok? Deixa comigo. Não dá tempo para discutir. Johnny, eu nasci perdedor e vou morrer perdedor. Pelo menos, tem que valer alguma coisa. Ué, por que o choque? Nós somos soldados, sargento. Ah! fácil adivinhar. Feito na China. Plano B, então. Foi bem na hora. Que droga é essa? Ela matou os cientistas. O quê? As minhas ordens eram de esconder todo o conhecimento sobre a anomalia. Por isso viemos aqui? Sua missão era matar a sua gente. E vocês, todos aqui nessa ilha. Por que você tá olhando assim pra mim? Eu tô seguindo ordens, protegendo uma arma de poder inimaginável, pra eliminar os nossos inimigos e levar o meu povo, enfim, à glória eterna. Você faria o mesmo. Tá errada. Nós podemos destruir essa coisa. Pelo lado de dentro. Conseguiu a artilharia pesada? Achei umas bombas pesadas. Devem ser do avião. Era trabalho para dois, afinal de contas. Não. Precisa de fuzileiro. É comigo. Eu não tinha nada, capitão. Fugi de casa sem olhar para trás. Se eu for... Ele vai também. Toma. Não joga a toalha ainda. Vamos lá, soldado. Se fizerem isso, vão perder tudo. Nós somos assim. Baseado em personagens da DC. Com as vozes de Rafael Rossato, Karina Eiras, Renan Vidal, Bruno Rocha, Eduardo Dascar e Renan Freitas. Direção de dublagem, Aline Guedesi. Besouro Azul. Em cores. DC Showcase, Besouro Azul. Versão brasileira Cinevídeo. Chefe mandou não parar de procurar até achar. Não precisa mais procurar. Eu achei! O famoso diamante estrela colossal. Agora vamos embora daqui. Vocês não vão a lugar nenhum, octotrouxas. Besouro Azul! Desculpe, trupe da Luna. Esse diamante é maior que a cabeça de vocês e tem muito mais cérebro. Esse diamante é tudo para nós. Precisamos dele. Você não vai nos impedir. Bom, eu não vim aqui fazer serviço mal feito. Peguei! Eu nunca perdi uma partida de bobinho. Tem uma primeira vez pra tudo, besourinho. Sayonara, bobão! Nunca vi a trupe da Lula tão empolgada. O que os deixou tão agitados? Eis a questão. Besouros bizarros! Ah, é você, questão. Não, não faz isso. Nada surpreende mais que uma questão inesperada. Olha, questão, queria muito ouvir mais as suas teorias criminais toscas sobre como verdades morais existem, independentemente do conhecimento humano. Mas no momento eu tenho que pegar aquele diamante dos Lulinhas. Pegá-lo de volta não trará respostas. Mas vai trazer o diamante. É dele que eu preciso. Mas a resposta para o mistério é esta questão. Por que eles queriam aquele diamante? Um diamante gigantesco que vale 5 milhões de dólares? Aquele diamante gigantesco pode valer mais do que dinheiro. Você sempre teve esse costume de ficar procurando cabelo em ovo. Aham. Você achou um botão azul? É que ele caiu da minha luva. Uma tampinha de uma garrafa da terrível bebida hipercafeinada, Zortz. Zortz Cola. Eu pensei que tivessem parado de produzir. A Zortzco faliu quando a vigilância sanitária descobriu erro na proporção de cafeína e outras substâncias quase tóxicas na bebida. Como assim, quase tóxicas? Quer dizer, eu ainda consigo ter filhos, né? Essa é uma questão para o seu urologista. Então, se a Zorsco não tá mais funcionando, por que tinha tampinha de garrafa no quarto de hotel recém-arrumado? Há três lugares em Hub City que ainda vendem um antigo refrigerante. Então vamos nesses mercados descobrir quem comprou o refrigerante. Pode ser a pessoa com o diamante. Droga! Eu odeio quando suas teorias bizarras estão certas. Podemos fugir da realidade, mas não podemos fugir das consequências de fugir da realidade. Vamos lá, então o que é que os caretas querem? Geralmente o pessoal vem aqui procurando os Zords. Parada boa, meu irmão. Reparei que o senhor tem um desses novos sistemas de segurança de circuito fechado. Queremos saber exatamente quem tem comprado os Zords. Oh, todo mundo, meu filho. Zords é o sucesso. Zords saiu de produção por um motivo. A água é a única bebida que deveria ser consumida. Nós precisamos daquelas fitas de vídeo. Aí, vocês não são tiras. Podem fazer que nem copo furado e vazar daqui, tá? A questão não é quem vai me deixar ver. É quem vai me impedir de ver. Eu... Olha só, eu já entendi o argumento. Ali. Onde? Ah, é. Esse cara aí ainda deixou uma moedinha na caixinha pra mim. Pode ver aí, gente fina mesmo. Vamos levar aquele pote para o besouro. Ei, é pra deixar as moedinhas e levar uma moedinha. Uma moedinha só. Não todas, meu irmão. Eu passo um cheque. Aqui está a moeda da Lula. Ué, mas como você sabe que é a moeda certa? A única coisa que não tem digitais. Os Lulas usam luvas. E é bem mais brilhante que as outras moedas no pote. Mas que substância seria essa? Vamos fazer uma análise química desse revestimento. É óxido de cério. Um agente de polimento de alta qualidade. É muito caro. É usado no polimento de espelhos de equipamento telescópico. Eu sei. As indústrias Cord usavam no amplificador telescópico que vendemos pro exército. Quer dizer, eles venderam pro exército. Eu só fiquei sabendo no jornal. Roubaram um amplificador semana passada, debaixo dos narizes deles. Não é culpa sua. Era impossível você, ou seja, Ted Cord, saber que o exército seria tão descuidado. Não, eu não sou Ted Cord. Quer dizer, quem é Ted Cord? Não, senhor, eu não sou, não. Se o roubo tem relação com o amplificador telescópico que você, como Ted Cord, inventou... Eu não sou Ted Cord. Nós precisamos achá-lo. Isso aí eu posso fazer. Todo produto Cord tem um localizador genial embutido, criado por... mim, Ted Cord. Chef, o senhor vai adorar. Conseguimos o diamante! Só mais uns ajustes e meu magnífico oscilador de aura vai estar pronto para a gloriosa coroação final! Desculpa chegar assim sem avisar, Doutor Espectro. Sim, sou eu, Doutor Espectro! A excelência das emoções, o senhor dos sentimentos. As sanguessugas da sociedade podem facilitar e entregar logo o diamante. Esquece! Esse diamante é do Dr. Espectro! O Espectro usa manipulação emocional para controlar as pessoas. Foi assim que ele... Foi assim que fez os Lulas roubarem o diamante, promovendo afeição e lealdade artificialmente. Então você já conhecia o Dr. Espectro? Não, só pareceu óbvio. Eles fazem tudo o que eu mandar. E em breve, o mundo todo também vai fazer. Ele vai usar o diamante gigante, o elemento de refração perfeito, para transformar o amplificador telescópico num amplificador de emoções. Com um poder assim, ele pode dominar o mundo. Mas nós não vamos deixar. Pois é, mas nós vamos. Capitão Átomo e Sombra da Noite? Mas vocês também são heróis de quadrinhos. Os Lulas podem ficar de fora. Eu quero ver o Nêmesis Nuclear e a Senhorita das Sombras brigando com esses invasores. Pode deixar, Dr. Espectro. Vamos incinerar esse inseto. E dar um soco onde esse cara deveria ter um rosto. O Espectro está controlando eles que nem os Lulas. Mas como? Diferente dos Lulas, eles têm força de vontade e individualidade. É óbvio. Alterou o refrigerante com um produto que aprimora as ondas de manipulação emocional, criando a substância perfeita para controle mental. Você tem que acordar, Sombra da Noite. Você odeia o Espectro mais do que odeia cafezinho da tarde no calçadão. Eu achava isso mesmo. Mas agora eu entendo ele. Ele merece amor, dedicação. Assim como você merece isso. Isso é que é mira, hein? Capitão Átomo, resista ao controle do Espectro. Eu quero, mas Eu não sei como os raios emocionais penetraram o meu campo de força nuclear. O refrigerante fez isso. Mude a estrutura molecular com um raio de energia e crie um antídoto. Eu vou tentar. Eu quero que funcione. Opa, foi isso que o doutor recomendou. E eu não estou falando do Dr. Espectro. Uma questão para Sombra da Noite. Vai um refrigerante bem refrescante? Que tal? Seu monstro sem rosto! Besouro Azul, desculpe pela pancada. Vamos fazer o Espectro sofrer muito mais. Com certeza. Questão, você e o Capitão pegam os Lulas. Sombra e eu pegamos o Espectro. Tarde demais! Ondas de tristeza estão me bombardeando. Tudo em mim é uma mentira. Estou deprimido demais para lutar. A maior mentira de todos os tempos. Cidadãos de Hub City, vocês estão sob o controle do Dr. Espectro. Obedeçam minhas ordens. É sua única esperança. Eu preciso resistir. Eu me recuso a viver obedecendo à vontade de um outro homem. O quê? Impossível. Não. Realidade objetiva. Emoções, tristeza, raiva, amor, não são reais. São desequilíbrios hormonais. Após subjugar as emoções com realidade, o que faço todo dia, as emoções se tornam fracas. Fatos não se importam com sentimentos. E o fato é que eu vou acabar com você. Super tristes, meus deleites deprimidos! Estão perdidos! Acabou, Lulas! Chegou o fim da linha! Podem cortar tudo da lista de afazeres, menos a cadeia. Mas nós estávamos enfeitiçados. A culpa não é nossa. Questão, eu vou confessar que te subestimei, rapaz. Você é um herói incrível e um amigo melhor ainda. Amizade também não é objetivamente real. Ah, você é péssimo, na verdade. Vamos lá. Vamos colocar o Espectro no besouro e levar pra cadeia. Besouros bizarros! Ele sumiu! O quê? Essa distorção é igual à da Sombra da Noite. Ele deve ter fugido da realidade pra uma dimensão compacta. Não, não pode ser. Ele tem que ser levado à justiça. Tem que ser punido pelos crimes. Calma, amigão. Não se deixe levar pelo desequilíbrio hormonal. Não, é objetivamente errado. Calma, cara. Você tá agitado. Dá uma relaxada. Vamos tomar um refrigerantezinho pra refrescar. Baseado em personagens da DC. Com as vozes de Marcos Souza, Léo Serrano, Ricardo Juarez, Deline Carvalho, Hércules Franco, Cafiba Lucier, La Carve e Sérgio Sterling. Direção de dublagem, Aline Guedes.